Namastê, caros ouvintes. O Deus que habita o meu coração saúda o Deus que habita o coração de todos, de cada um de vocês. Sejam uma vez mais, ouvintes, sempre muito agradecidos. Sejam bem-vindos aqui a mais esta edição do programa Lux Esotérica, aqui com a apresentação de Osmar de Carvalho, sempre levando para vocês de segunda a sexta-feira, sempre que possível, ao vivo e agora também a cores aqui pela Ustream. Vocês nos ouvem, caros ouvintes, nos assistem e também os nossos programas estão à disposição de vocês a qualquer momento do dia, da noite, da madrugada, através aqui da opção Lux Esotérica do menu da rádio ou na seção de áudio da loja esotérica virtual. Muito agradecidos pela presença daqueles que estão me acompanhando ao vivo e também a todos aqueles que estarão nos acompanhando em outros horários do dia, da noite, da madrugada, fora. Os nossos ouvintes sempre estão nos prestigiando na Levir, a loja esotérica virtual, que amanhã, caros ouvintes, no dia 5 de julho de 2011, estará completando 15 anos de presença na internet. Teremos aqui um programa realmente festivo, aqui com a presença de convidados, com amigos que estão sempre nos acompanhando nesta jornada, caros ouvintes, que vai completar amanhã 15 anos. Não percam, ouvintes, amanhã o programa Lux Esotérica, muito especial, comemorando aí esses 15 anos de atividade da Levir. Enquanto isso, ouvintes, nós vamos dando andamento aqui na nossa série de programas, está levando para vocês aqui os temas sugeridos pelos nossos ouvintes. Nós temos pedido aos nossos ouvintes que usem aí o formulário Fale Conosco aí, tanto aqui no menu da rádio como lá da página da Levir, para nos enviar suas questões, suas perguntas, todos os tipos, caros ouvintes, de considerações e principalmente sugerindo temas aqui para que nós comentemos. E aquelas perguntas mais específicas, que obviamente pode ser que nós nem consigamos responder, nós obviamente temos que deixar para outras ocasiões. Algumas perguntas realmente mais sensíveis, mais pessoais, nós respondemos diretamente aos nossos ouvintes. E aqueles temas mais abertos, ouvintes, mais amplos, nós temos a satisfação de trazer aqui para vocês, comentando então, dentro da medida do possível, as temáticas sugeridas pelos nossos ouvintes. E no dia de hoje nós vamos aqui abordar, ouvintes, um tema sugerido pelo nosso querido ouvinte e associado lá da loja esotérica virtual, o Ed Wilson, lá de Itanhaém, nos encaminhou aqui uma pergunta, encaminhou um tema pedindo para que nós comentássemos sobre o Mestre Jesus, sobre o processo da sua presença divina aqui na Terra, comentando realmente os aspectos esotéricos da vida de Jesus, que obviamente é um tema muito amplo, caros ouvintes, um tema realmente apaixonante, um tema que realmente nós poderemos desenvolver, talvez não em um único programa, porque realmente é um dos temas também da minha preferência, ouvintes, um tema realmente maravilhoso poder falar sobre o lado oculto, o lado esotérico da vida de Jesus. Inclusive o Ed Wilson, ele nos pergunta sobre temas bastante esotéricos que nós vamos tentar elucidar aqui de alguma forma no nosso programa. E realmente, ouvintes, o Mestre Jesus merece não só um programa, mas diversos programas, ouvintes, Lux Esotérica, porque realmente foi uma das presenças mais significativas da história espiritual da humanidade. É inegável a influência, caros ouvintes, que Jesus teve no Ocidente e muito especialmente, mas no mundo inteiro. Porque juntamente com Buda, nós podemos dizer que esses dois grandes mestres, caros ouvintes, que estiveram presentes no mundo, eles inauguraram realmente uma nova fase da espiritualidade do nosso planeta. Porque o Buda rompeu, de certa forma, com a sua filosofia, com a profundidade da sua visão, todo o sistema que existia na Índia, o sistema de castas, ouvintes, que de certa forma amarrava muitíssimo a percepção daqueles nossos irmãos hindus. E, lamentavelmente, o budismo não foi bem recebido na Índia e o próprio senhor Buda também não viu vicejar a sua doutrina. Ele que com certeza era um grande reformador do hinduísmo. E o budismo, obviamente, que surge depois, né, de todo esse processo, obviamente como uma formulação filosófica, caros ouvintes, do que ele disse. E Jesus, ouvintes, fez o mesmo com relação ao judaísmo. E praticamente inaugura no Ocidente essa perspectiva, ouvintes, universal. Daí talvez porque a igreja que surgiu da filosofia que Jesus pregou se chama Igreja Católica, porque católico, ouvintes, significa universal. Então, pela primeira vez no mundo, nós vimos a presença de um mestre que não falou exclusivamente para uma etnia, que não falou para uma única nação, mas falou com vistas a todo o planeta. E ele deixou instruções realmente muito claras para que os seus discípulos, para que os seus apóstolos fossem ao mundo divulgar as boas novas, caros ouvintes. As notícias, né? As boas notícias, que são aquilo que nós conhecemos como evangelho. Evangelho, caros ouvintes, quer dizer a boa nova, que é esta doutrina espiritual e universal que Jesus trouxe ao mundo. Mas com certeza, ouvintes, nós estamos há mais de 2000 anos da presença espiritual de Jesus no mundo. Com certeza, decorrido tanto tempo, ouvintes, já houveram muitas distorções. As palavras de Jesus podem ter sido, de certa forma, alteradas, minimizadas, interpoladas, ouvintes. Então, dificilmente nós realmente podemos conhecer por essas informações que estão, ouvintes, nas escrituras sagradas, na Bíblia, ou mesmo pelos historiadores, ouvintes, conhecermos realmente quem foi o Mestre Jesus. Então nós também acrescentaremos aqui aos nossos comentários as pesquisas espiritualistas, as pesquisas realmente esotéricas feitas por clarividentes, como por exemplo Helena Blavatsky, que muito falou sobre o Mestre Jesus, apesar de muitos acreditarem que Blavatsky não gostava do cristianismo, mas Blavatsky comentou extensamente sobre Jesus, sobre a filosofia cristã. Como Lid Bitter, caros ouvintes, como Geoffrey Hodgson, e até, ouvintes, os mestres de sabedoria da Grande Fraternidade Branca também comentaram, falaram sobre Jesus. E a primeira, caros ouvintes, dessas informações esotéricas sobre Jesus, né, é exatamente sobre a sua historicidade, né, porque nós percebemos, né, pela leitura da Bíblia, e eu que me dediquei durante tantos anos ao estudo da teologia, nós vemos que a Bíblia, caros ouvintes, ela não é uma fonte muito fidedigna de informações históricas, porque em todos os textos do Novo Evangelho nós não encontramos realmente datas, nós não encontramos informações realmente específicas sobre o nascimento de Jesus. E isso causou realmente ao longo da história muita controvérsia, porque nem sequer a data do nascimento de Jesus está fixada precisamente nas Escrituras. E nós sabemos muito bem que Bíblia, caros ouvintes, e os nossos amigos da Levir têm acompanhado aí. Na Levir nós temos um curso de interpretação esotérica da Bíblia, onde nós mencionamos exatamente a questão das chaves, né? Então, os evangelhos precisam ser abertos com chaves de interpretação, e a chave histórica, ouvintes, ela é realmente a pior de todas, porque se a Bíblia não diz exatamente nem a data do nascimento de Jesus, como é que nós podemos ter exatamente uma confiança tão grande nessa historicidade do que nos diz a Bíblia, ouvintes? Mas com certeza o Mestre Jesus, ouvintes, ele realmente existiu historicamente, mas com certeza não exatamente como a história humana nos conta, porque essa questão, ouvintes, do nascimento de Jesus era tão complicada que o nascimento de Jesus, ouvintes, nas primeiras décadas da chamada era cristã, no primeiro, segundo século, era comemorada em cerca de 100 datas diferentes. Isso demonstra que realmente não se tinha um conhecimento perfeito, exato, do dia que ele nasceu. E nós estamos aí mostrando para os amigos que estão nos acompanhando pela Ustream aí quadros, né? São representações artísticas do rosto de Jesus. Obviamente que os artistas se inspiram apenas nos arquétipos universais do que seria, que poderia vir a ser o rosto de Jesus, porque, como nós estamos dizendo, nem a data do seu nascimento não se sabia com precisão. Essa questão, ouvinte, só foi decidida pelo Papa Júlio no quarto século da era cristã, e ali se fixou, ouvintes, então, que o nascimento de Jesus teria ocorrido no dia 25 de dezembro. E obviamente que aí a história de Jesus ganha uma outra amplitude, porque 25 de dezembro era a data em que se comemoravam também outros grandes santos, outros grandes instrutores do mundo, outros grandes personagens históricos da espiritualidade humana, como Atis, como o deus Baco, como Apolo, caros ouvintes, e antigamente também o deus Osíris no Egito, era comemorado há cerca de 2000 anos atrás, na época do solstício, ouvintes. Solstício de inverno para o hemisfério norte e solstício de verão aqui para nós no hemisfério sul. E há muita mitologia sobre essa questão dos solstícios, ouvintes, mas o fato é que a partir desse momento a história de Jesus foi elevada uma vez mais, como acontece com todos os grandes personagens, né, históricos, à categoria de mito, né? Pois é essa, caros ouvintes, é esse o percurso que faz a biografia dos grandes seres. No início nós temos os fatos, depois nós temos a história, e aí depois essa história, ouvintes, é contada em lendas, e finalmente ela se transforma num mito. Mito, caros ouvintes, que é a verdade mais profunda. Tudo aquilo que é guindado esse nível mitológico, se refere a uma verdade mais profunda. Porque o 25 de dezembro, ouvintes, que hoje está no dia 21 de dezembro, é o momento em que o nosso planeta está mais próximo do Sol. É o momento do solstício. Anualmente existem dois solstícios. E esta data, ouvintes, é a data magna da espiritualidade no planeta, pois é o momento que a nossa casa, ouvintes, no universo está mais próxima da fonte da vida. Não só da vida física, mas também da vida espiritual. Então, a história de Jesus foi ali transformada, caros ouvintes, também dentro do simbolismo do mito solar. E aí, realmente, a história já não é mais história, ela já é um mito. Porque se nós tentarmos, ouvintes, investigar exatamente a historicidade de Jesus, nós vamos nos deparar com o fato, ouvintes, de que ela é muito pobremente registrada. Então há aqueles que chegam até a duvidar que Jesus teria existido, simplesmente porque os grandes historiadores, os grandes salmistas, os grandes intérpretes da própria religião judaica não inscreveram, ouvintes, na história esse personagem chamado Jesus. Há realmente uma pobreza muito grande de elementos de comprovação da historicidade do Mestre Jesus. Nós só vamos encontrar no judaísmo um personagem que é relacionado no Talmud, que é um dos livros que registra as grandes passagens históricas, né, e místicas do judaísmo. Lá se menciona um personagem chamado Yoshua ben Pandera. Este místico que é ali relacionado, se menciona que ele teria desde a infância ido para o Egito e depois retornado, ele ressurge se dizendo filho de Deus. E o Talmud registra que Yeshua ben Pandera, ele teria sido então julgado como, obviamente, um infrator das 600 e tantas regras que o judaísmo impõe. E, obviamente, entre os 10 mandamentos, né, que são dos mais importantes no judaísmo, está o de não usar o nome de Deus em vão. E Jesus, então, foi condenado, ouvintes, por ser alguém que se dizia filho de Deus. Que isso seria, obviamente, uma declaração herética. É exclusivamente, ouvintes, esta personalidade do Talmud que pode realmente ser o Mestre Jesus. E então nós temos que apelar, ouvintes, para as fontes místicas, as fontes esotéricas. Então nós temos que mencionar, ouvintes, que foi o próprio Mestre Kutumi, em suas cartas e nos seus comunicados a discípulos no Ocidente, entre eles estava Eliphas Levi, um dos maiores ocultistas da Europa. Ali então o Mestre Jesus, ele praticamente certifica, ouvintes, uma informação que nós vamos aprofundar com vocês, de que o verdadeiro Mestre Jesus, ouvintes, ou Jesus histórico, na verdade teria nascido 115 anos antes da data do ano zero, que nós consideramos hoje, há 2011 anos atrás. Então, o verdadeiro Mestre Jesus teria nascido há 2130 e tantos anos atrás, ouvintes. É que eu estou fazendo de cabeça aqui a conta certa, né? E Então, ouvintes, seria este fato, ouvintes, de Jesus ter nascido muito antes do que a história reconhece, que obviamente nos faz compreender porque nem sequer a data real de nascimento dele foi mantida. E inclusive a própria data da morte dele também acabou se transformando numa data mitológica, porque ela é fixada juntamente com o calendário lunar, né, do judaísmo, que fixa então a Páscoa como o primeiro domingo após a lua cheia de um determinado mês, né, do calendário judaico. E aí estaria então fixada a Páscoa, e então os cristãos comemoram, relembram, né, verdadeiramente o desaparecimento de Jesus através dessa data que é móvel, né? Então vocês podem compreender, ouvintes, que o que nós sabemos historicamente de Jesus, na verdade o mito que realmente se consagra a este mestre. E essas informações que foram obtidas, ouvintes, por meio da leitura dos registros akáshicos, né? Porque a natureza, ela mantém guardada todas as vibrações, ouvintes, que são manifestadas no mundo. E essa, caros ouvintes, será a verdadeira redenção do gênero humano no futuro, quando nós pudermos ler à vontade este registro akáshico. Inclusive, alguns místicos antevêm que no futuro haverão aparelhos que serão capazes de ler a memória da natureza. Mas os místicos, ouvintes, os ocultistas, os clarividentes, sempre tiveram esse poder de psicometria, de, obviamente, perceber, ler, caros ouvintes, as memórias de tudo que aconteceu no passado. Então, Blavatsky, Leadbeater, Geoffrey Hodgson, o Mestre Kutumi, Eliphas Levi, todos eles mencionam, ratificam esta informação, ouvintes, que o Jesus histórico estaria realmente há 115 anos antes do ano zero. E, obviamente, se assim o foi, ouvintes, nessa história do Mestre Jesus, não havia os romanos, não havia uma série de coisas que os evangelhos contam. Na verdade, Jesus nasceu entre os judeus, viveu, né, entre as suas denominações, entre as suas seitas, e peregrinou, caros ouvintes, não só pela Terra Santa, mas foi realmente ao Egito e com certeza deve ter ido também para o Oriente. E é por isso que a própria Bíblia também não menciona nada da sua vida entre os 12 e os 30 anos de idade, que foi obviamente a época em que o Mestre Jesus estava se preparando, estava realmente se graduando dentro do seu processo interno e estava visitando as escolas de mistério, as escolas iniciáticas, obviamente, do Oriente e também no Egito. E finalmente ele retorna para a Terra Santa e começa a fazer parte de uma comunidade do judaísmo muito especial, que era a comunidade dos essênios, né? Também chamados de curadores, né? E nós podemos ver pelo que se diz nas escrituras sobre Jesus que ele fazia exatamente muitas coisas que os essênios faziam, como por exemplo o exorcismo, como as curas principalmente, pois os essênios eram chamados de terapeutas, né? E justamente terapia era realmente o que Jesus fazia, porque terapia significa colocar a pessoa em contato novamente com a sua divindade, com Deus e com a sua dimensão espiritual. Então, o lado essênio de Jesus, ouvintes, ficou bastante evidente. Mas esse, caros ouvintes, que foi o Mestre Jesus, com certeza ele deveria ter vivido, ouvintes, momentos de muita tensão, porque a sua proposta filosófica, ouvintes, era realmente de ser um grande profeta dentro do judaísmo, de trazer uma doutrina, uma disciplina que ultrapassaria o próprio judaísmo. E então ele, nós podemos ler isso ainda nos evangelhos, que Jesus, ele não veio derrocar ou substituir aquelas doutrinas judaicas antigas, mas sim que ele teria vindo confirmá-las e teria vindo trazer boas novas. Então Jesus, infelizmente, não foi bem recebido dentro daquela comunidade espiritual em que ele nasceu, e lamentavelmente, como as próprias escrituras o afirmam, a luz esteve entre os homens, mas os homens não reconheceram a luz, porque infelizmente o Mestre Jesus pereceu na mão daqueles que deveriam ter bem recebido a ele, pois desde tenra idade ele já manifestava uma profunda espiritualidade, manifestava realmente conhecimentos e sabedoria profunda, e com o passar dos anos esse conhecimento, essa sabedoria foi se pronunciando. Então Jesus, infelizmente, passou a ser temido como uma ameaça ao status quo de toda aquela movimentação religiosa que já era o judaísmo. E mesmo que Jesus demonstrasse um grande apreço por aquela religião, mesmo que ele frequentasse os templos, as sinagogas, todas as reuniões do judaísmo, mesmo assim passaram a temer Jesus. E lamentavelmente o seu fim foi trágico, não permitiram que Jesus terminasse o seu ministério, pois ele infelizmente foi morto de uma forma realmente trágica, que foi obviamente uma tragédia para a espiritualidade da humanidade, pois o seu ministério poderia ter sido muito mais longo. O Mestre Jesus poderia ter iluminado ainda mais o mundo se ele não tivesse sido realmente assassinado, se ele não tivesse sido trucidado, e as investigações clarividentes que foram feitas a esse respeito por Leadbeater, por Geoffrey Hodgson, indica que o Mestre Jesus, a verdadeira história da sua morte é que ele foi emboscado e ele foi apedrejado, o seu corpo realmente foi totalmente destruído e pedaços do seu corpo foram pendurados em madeiras ou em árvores, como nós lemos nas cartas, nas epístolas de Paulo. Na verdade, ouvintes, ele não teria sido realmente crucificado como a Bíblia nos informa, porque na época em que realmente ele esteve na terra, ouvintes, os romanos ainda não teriam chegado na região da Palestina. Então ele foi morto, caros ouvintes, nesta emboscada, infelizmente pelos próprios irmãos de fé do próprio judaísmo. E lamentavelmente, ouvintes, isto, repetimos, é uma tragédia, ouvintes, pois uma vez mais um mestre de sabedoria esteve entre nós e, ao invés de ser recebido, bem recebido, ele foi perseguido, ele foi trucidado, e lamentavelmente nós só temos dele fragmentos do seu pensamento, pois ele mesmo não escreveu nada do próprio punho, mas nós podemos constatar que a força do seu pensamento realmente é muito forte, pois passados mais de 2.100 anos, nós ainda podemos ver ecoar pelo mundo, em qualquer rádio, em qualquer TV do mundo, praticamente a qualquer horário existe um pastor, existe um padre, existe um pregador repetindo, ouvintes, algo da mensagem que Jesus nos trouxe. E obviamente a sua importância foi tão grande que mudou-se o próprio calendário. Se resetou, se zerou o calendário, então o nascimento de Jesus passou a ser o ano zero. E nós contamos a nossa era em antes de Jesus e depois de Jesus, ouvintes, pois realmente a importância foi muito grande. Mas vamos continuar, ouvintes, no nosso segundo bloco, comentando esse assunto, trazendo ainda outras informações de fontes realmente fidedignas para a instrução, para a consideração dos nossos ouvintes. E também telespectadores agora também pela Ustream aí, a nossa audiência agora não é só pelo áudio, mas também pelo vídeo. Fiquem alertas aí, caros ouvintes, vamos fazer o nosso tradicional intervalo, convidando ouvintes para que vocês venham participar aqui conosco desse trabalho, caros ouvintes, que é a loja esotérica virtual, que é a Rádio Esotérica FM, um trabalho realmente dedicado à espiritualidade. Vamos, ouvintes, ao nosso intervalinho e voltaremos na sequência com o segundo bloco do programa Luxo Esotérica de hoje. Até já! Sim, caros ouvintes, retornamos agora com o segundo bloco do programa Luxo Esotérica de hoje. Sempre com vocês, de segunda a sexta-feira, sempre ao vivo e a cores agora também pela Ustream, levando para vocês os melhores temas do ocultismo, do esoterismo e da teosofia, caros ouvintes. Agora, além de tudo, ainda temos que cuidar aqui do visual também para o pessoal aí do outro lado que está nos assistindo. Muito obrigado aí também pela audiência, pela Ustream, e a todos que estão me acompanhando pela rádio, pelas gravações no site da Levir, aqui no site da rádio também, pela opção Luxo Esotérica do nosso menu. E vamos dar continuidade a esse tema sugerido aqui pelo nosso querido ouvinte Ed Wilson, lá de Itanhaém. Muito obrigado, Ed, aí pela sua sugestão de nós falarmos mais profundamente sobre o lado esotérico da vida do Mestre Jesus, caros ouvintes. Realmente é um tema muito importante. Então nós vamos continuar, ouvintes, com vocês, falando sobre a vida esotérica, caros ouvintes, do Mestre Jesus. É, realmente, muitas pessoas ficam chocadas, né, quando se deparam pela primeira vez com esta informação, ouvintes, de que o Mestre Jesus não teria realmente sido crucificado. Mas, ouvintes, se esta é a primeira vez que vocês estão ouvindo esta visão, caros ouvintes, esta visão alternativa do que aconteceu com o Mestre Jesus, saibam que a crucifixão, ouvintes, ela aconteceu sim, mas não do ponto de vista físico, mas do ponto de vista espiritual. A crucifixão, ouvintes, na verdade, ela faz parte do programa iniciático da grande fraternidade branca. Ela é comparável à quarta grande iniciação, a iniciação que os hindus chamam de Arhat, né? A iniciação que, segundo eles, faz com que o indivíduo retorne apenas mais uma única vez numa vida física. E, com certeza, ouvintes, ter passado pela crucifixão não significa exatamente ter sido pregado fisicamente numa cruz. Porque nós temos que considerar, ouvintes, que Jesus foi um iniciado dos mistérios egípcios. A própria Bíblia nos informa que desde tenra idade, quando os primogênitos foram perseguidos, entre os judeus. Então a família de Jesus foge para o Egito. E o Egito, ouvintes, é a terra da iniciação em pessoa, né? Ou seja, o centro mais iniciático do Oriente Médio era exatamente o Egito. E ali, ouvintes, com certeza Jesus deve ter passado por essa iniciação que é chamada de crucifixão. A crucifixão, ouvintes, no Egito era chamada de ossificação. A ossificação era feita com a preparação do iniciado, que era totalmente revestido com faixas, como se ele fosse uma múmia, e o iniciado era conduzido então para uma das grandes pirâmides, que são, como nós já tivemos a oportunidade de dizer aqui para vocês, são verdadeiras máquinas iniciáticas, máquinas que criam campos fortíssimos, que entram em ressonância com os campos energéticos do planeta. E a grande massa de pedras que existem nas pirâmides captam essas energias e conduzem exatamente para determinados pontos dentro da pirâmide. Então o iniciado era preparado com este enfaixamento, o seu corpo era todo untado com óleo, né, o óleo sagrado, que faz com que a energia do duplo etérico se liberte completamente e funciona de uma maneira diferente. Essa preparação faz com que o indivíduo tenha uma projeção astral muito mais fácil, muito mais forte, muito mais nítida. Então o iniciado era conduzido para uma das câmeras dentro de uma das pirâmides do Egito, e ali realmente o iniciado permanecia durante 3 dias e 3 noites, não, caros ouvintes, morto fisicamente. Ele era colocado sobre uma das mesas ritualísticas, o seu corpo disposto na forma de um grande X, né, que na verdade não deixa de ser uma cruz, né? Mas o objetivo dessa iniciação, ouvintes, não era matar fisicamente o indivíduo, mas sim fazer com que ele tivesse uma experiência extracorpórea muito nítida, muito perfeita. E é por isso que a história dos evangelhos mantém essa visão, caros ouvintes, que Jesus ressuscitou 3 dias após a sua morte. Mas se vocês lerem os evangelhos, ouvintes, fica muito claro que todos os acontecimentos, né, que acontecem desde a sexta-feira, né, em que supostamente seria a sua morte, a sua crucifixão, até o domingo, onde seria a sua ressurreição, obviamente que aí não se passaram 3 dias, ouvintes. Da sexta-feira à tarde até o domingo pela manhã, não são, ouvintes, não se passaram 3 dias. Agora, no Egito, sim, o iniciado ficava 3 dias e 3 noites. E como, de certa forma, se mencionam nos evangelhos, ouvintes, o indivíduo, então, baixava aos infernos. Porque, obviamente, quando a pessoa sai no plano astral, caros ouvintes, não é no céu que nós estamos, mas sim no plano astral inferior. E o plano astral inferior, ouvintes, para todos os efeitos, é realmente o inferno. Então se diz que Jesus morreu na cruz e em seguida baixou aos infernos, e só depois é que ele ascendeu. E aí, ouvintes, está realmente mais alguns termos que pertencem, na verdade, à tradição iniciática, né? Obviamente que Jesus, caros ouvintes, não poderia ter passado 3 dias e 3 noites, da sexta-feira até no domingo, quando ele ressurge. Mas no Egito, com certeza, ele deve ter passado essa iniciação, a ossificação. Então, e além disso, o próprio simbolismo da cruz, caros ouvintes, ele merece ser mantido dentro das considerações esotéricas. Porque a cruz, ouvintes, ela não é o símbolo da morte de Jesus. A cruz, ouvintes, é um símbolo muito mais antigo, um símbolo muito mais profundo, um símbolo que é usado das mais diversas formas. Existem realmente dezenas e dezenas de formatos de cruzes que eram usados pelos povos antigos, pelos egípcios, pelos caldeus, pelos sumérios, pelos celtas, por muitas e muitas culturas, ouvintes. Pois o que se simboliza, ouvintes, verdadeiramente com a cruz é a fusão das energias espirituais e das energias materiais, representadas pelos braços horizontal e vertical da cruz. E fundamentalmente, ouvintes, há este número 4, né, que se representa com a cruz, ouvintes, simboliza profundamente a figura do sol, a energia solar, ouvintes, que emana do plano mais elevado da espiritualidade, gerando a matéria, porque o número 4 é o número da matéria, mas a matéria, ouvintes, é uma condensação do espírito. Então, o indivíduo perecer, padecer na cruz ou dentro da pirâmide, ouvintes, significa a ascensão da sua consciência até a consciência divina, a consciência de Deus, e essa consciência divina se representa pela cruz. Onde há uma cruz, ouvintes, não se está se representando a morte de ninguém, nem de Jesus, nem de ninguém que tenha sido realmente sacrificado na cruz, mas simboliza, sim, a ascensão da consciência do indivíduo até a divindade, até o chamado logos solar, até a consciência mais profunda no nosso sistema solar. E daí, então, ouvintes, que a história que nós lemos nos evangelhos, ela é uma adaptação, e lamentavelmente, como ela foi escrita muito tempo depois, mais de um século depois da presença do Mestre Jesus, aí se colocou exatamente até os romanos na história, que realmente não tiveram nada a ver com isso, caros ouvintes. Jesus realmente foi morto pelos seus irmãos de fé, dos seus irmãos judeus. E nos próprios evangelhos nós vemos que quem realmente julga o Mestre Jesus é o Sinédrio, que era a mais alta corte dos sacerdotes do judaísmo, é que enviam, né, o Jesus para que ele fosse então julgado também, ou fosse punido pelos representantes de Roma. E realmente essa crucifixão não pode ter acontecido historicamente, ouvintes, porque ser morto na cruz era uma execução que era quase que uma exclusividade dos cidadãos romanos. E Jesus, obviamente, não era cidadão romano, ouvintes. E aí, então, que ele, com certeza, ouvintes, não tenha sido crucificado. Na verdade, ele foi emboscado, foi lapidado, ou seja, infelizmente foi linchado. Vocês vejam só que desgraça, um mestre dessa profundidade sendo violentamente, tendo seu corpo violentamente destruído, e depois os restos mortais do mestre foram pendurados em praça pública para que todos vissem. E isso realmente é trágico, caros ouvintes, mas o que nos compete realmente, o que nos importa é a profundidade desta filosofia que o Mestre Jesus trouxe. E também, caros ouvintes, sabendo que, por exemplo, a Madame Blavatsky foi indagado sobre o status do Mestre Jesus na Grande Fraternidade Branca. E Blavatsky respondeu a isso, num artigo dentro das revistas que ela editava, como The Theosophist, e ela respondeu que Jesus, caros ouvintes, é tido como um dos iniciados mais elevados dentro da grande fraternidade branca, principalmente, ouvintes, pela sua pureza de vida, sua pureza interior. E com certeza ele não teve o tempo conveniente para transmitir, ouvintes, as instruções que a ele competia, né? Era da sua competência passar para os seus iniciados dentro do judaísmo. E que os mestres, caros ouvintes, da grande fraternidade branca consideram Jesus como um Buda. E Buda, caros ouvintes, no sentido mais profundo desse termo, não obviamente como Buda histórico, o príncipe Siddhartha Gautama, mas sim como um iluminado, um ser que realmente entrou na luz, um ser que realmente ascendeu dentro dessa espiritualidade que está dentro de cada ser humano. E ele estava ali entre aqueles povos para instruir, estava para realmente iniciar, pois o próprio mestre foi obviamente iniciado nos mistérios. E com certeza, ouvintes, Jesus nasceu como todos nós, realmente mais um dos mitos que o cristianismo adotou dentro da sua descrição do mestre Jesus é exatamente do seu nascimento virginal, né? Se vocês estudarem histórias de outros salvadores do mundo, vocês vão ver exatamente a mesma história. Com Jesus se diz que Maria recebeu a visita do arcanjo, que lhe informou que ela estaria grávida e que esta criança seria filho de Deus e que ele deveria se chamar Emmanuel, que significa Deus se conosco. E com Buda, caros ouvintes, nós temos praticamente a mesma história, pois se diz que Maya, a mãe de Buda, estava viajando e teve um grande sonho em que o seu flanco era ferido pela presa de um elefante, e que a partir daquele instante ela sabia que estava grávida de um ser divino. Então, tanto Jesus quanto Buda, caros ouvintes, se mencionam historicamente que eles teriam um nascimento virginal, ou seja, que eles não teriam um nascimento carnal como todos nós seres humanos temos. E isso, ouvintes, faz parte realmente da mitologia, porque o nascimento virginal, ouvintes, significa exatamente não um nascimento físico, mas sim o nascimento espiritual. Porque a carne, caros ouvintes, tem que gerar a carne. Então, o corpo físico de Jesus, o corpo físico do Buda, foi gerado como todo ser humano. Mas o nascimento espiritual, ouvintes, esse realmente é especial. Esse, caros ouvintes, é um nascimento muito mais profundo, pois é o nascimento, ouvintes, do Espírito, da chispa divina, da consciência crística, da consciência búdica dentro da alma humana. E a alma humana, ouvintes, ela é sempre representada pela figura feminina. E é por isso que se diz que Jesus Cristo nasce de uma virgem, ou que se diz que o Buda também tem um nascimento virginal. Não é, caros ouvintes, do nascimento físico que está aí se falando, mas sim é a descida do espírito até a psique, né? É a descida da chispa divina até a nossa individualidade. E esse nascimento, caros ouvintes, sempre será um nascimento virginal, pois a nossa alma é imortal, ela já esteve diversas vezes aqui na matéria, e a alma, caros ouvintes, ela não se corrompe com a matéria. Mesmo que a pessoa seja muito má aqui na Terra, mesmo que nós, infelizmente, não encontremos o caminho, a nossa alma, ouvinte, sempre permanecerá pura. A nossa alma sempre será realmente virgem. Então, a virgem, caros ouvintes, ela não é simplesmente Maria há 2000 anos atrás ou 2100 anos atrás. Mas a virgem está dentro de nós, é o protótipo, caros ouvintes, da consciência espiritual, é a nossa psique. É, está dentro de nós a virgem, ouvintes, e ela um dia, para cada um de nós, ouvintes, será fecundada pelo Espírito Santo, e cada um de nós, ouvintes, será realmente o útero que irá gestar uma consciência divina aqui na matéria. Infelizmente, esses mitos, ouvintes, são levados ao pé da letra. As pessoas querem realmente discutir se Maria era virgem ou não. Ouvintes, a discussão realmente não é essa. Jesus nasceu da carne, ouvintes, como eu ou você aí nascemos, ouvintes. Agora, o nascimento do Cristo, da consciência cósmica, só pode acontecer, ouvintes, por meio de uma virgem. E essa virgem, ouvintes, é a matéria plástica da nossa consciência mais profunda, da nossa mente, do nosso inconsciente. É ali, ouvintes, que este impulso divino vai realmente fecundar. Então, o nascimento virginal, ouvintes, se refere a uma coisa muito mais profunda. E muitos outros aspectos, ouvintes, nós ainda vamos comentar da vida de Jesus. Nós poderemos comentar com vocês de vidas anteriores do Mestre Jesus, e não só dessa vida que ficou tão marcada, caros ouvintes, uma vida que realmente é celebrada por todo o mundo, e muito especialmente no cristianismo, pois obviamente que Jesus, ouvintes, é o ídolo. Ele é o ícone, é o herói, caros ouvintes, o grande paradigma espiritual que os cristãos realmente têm na mais elevada, na mais alta estima. E assim, caros ouvintes, é muito importante, porque Jesus, caros ouvintes, ele faz parte também da grande fraternidade branca, esta grande muralha, caros ouvintes, que impede, ouvintes, que as trevas tomem conta desse planeta. Ele está profundamente integrado nesse trabalho. Jesus, ouvintes, é um grande bodhisattva, um ser que, como muitos outros mestres, escolheram realmente estar com a humanidade até que ela atinja a sua libertação. Então, a cada um de nós, ouvintes, compete não só conhecer, não só admirar, caros ouvintes, a vida de Jesus, mas sempre, na medida do possível, procurar, ouvintes, praticar o que ele ensinou. E a doutrina fundamental de Jesus, ouvintes, é muito simples. É a doutrina do amor e é a doutrina do perdão. Porque sem essas duas coisas, ouvintes, não existe cristianismo, não existe realmente uma vida cristã. E, na verdade, ouvintes, o Cristo está aguardando, está esperando para nascer dentro de cada ser humano. Como disse o apóstolo Paulo, o Cristo em nós é a esperança de glória, pois dentro de cada um de nós existe a mesma chispa divina, ouvintes, que brilhou e que brilha no coração de Jesus, está aqui conosco. O que nós devemos permitir é que venha realmente o arcanjo e anuncie para nós, ouvintes, como anunciou a Maria, que dentro do nosso ventre espiritual há de nascer, ouvintes, esta criança divina que é o Cristo, que esta criança, ouvintes, representa uma consciência mais ampla, uma consciência mais integrada, uma consciência intuitiva, uma consciência iluminada. Por isso, crística, por isso, búdica. Voltaremos, caros ouvintes, num próximo programa a falar com vocês mais aspectos, ouvintes, desta maravilhosa presença espiritual que se manifestou e que se manifesta no mundo, que é do Mestre Jesus. Inclusive entrando aí nas questões mais esotéricas que indagou o nosso ouvinte lá de Itanhaém, o Ed Wilson, e também de outros ouvintes que também sempre estão nos perguntando sobre esse assunto. Mas, ouvintes, para finalizarmos espiritualmente mais este encontro, eu convido a todos vocês, ouvintes, para nós nos reunirmos espiritualmente dentro dessa nossa maravilhosa egrégora, ouvinte espiritual, que nós formamos aqui diariamente. Vamos, ouvintes, uma vez mais nos unir em mente, em espírito, e vamos relembrar uma vez mais, ouvintes, da nossa espiritualidade. Convido a todos, fechemos os nossos olhos e uma vez mais recordemos da nossa natureza interior que pulsa dentro do nosso coração. Sintamos o batimento cardíaco. Vamos, caros ouvintes, nesse instante procurar visualizar aquela luz espiritual que está irradiando dentro dos nossos corações. Visualizemos essa luz se manifestando plenamente, irradiando em todas as direções, preenchendo todo o nosso ser, interpenetrando todos os nossos órgãos, se expandindo para além do nosso corpo, iluminando toda a nossa natureza e o nosso derredor. Que essa luz, ouvintes, ilumine principalmente diante de nós o caminho da evolução que nós pretendemos seguir. Vamos, ouvintes, nesse momento solene e espiritual, procurar compreender, internalizar e realizar o sentido das palavras do mantra do ser interno que nos dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita o nosso coração. Este ser sou eu. Este ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, caros ouvintes. Uma vez mais, muitíssimo gratos pela grande audiência, pelo carinho, prestígio de vocês que nos acompanham nos nossos programas. Agradecemos a presença de todos vocês e esperando, caros ouvintes, que estas informações, que esta sabedoria possa compor a sua cultura, a sua busca, ouvintes, em rumo a uma vida mais plena, uma vida mais espiritualizada e sempre mais esclarecida, com muito mais sabedoria. O programa termina aqui, mas nós vamos deixá-los com maravilhosas músicas, sempre aqui dentro da interatividade da Esotérica FM, caros ouvintes. Vocês estão convidados aí a programarem o nosso playlist. Nós pretendemos voltar aqui em ocasiões futuras, sempre trazendo para vocês temas da espiritualidade nessa fase do nosso programa, respondendo indagações e abordando temas sugeridos pelos nossos ouvintes. Finalmente, nos despedimos aqui com um forte, um fraternal, um caloroso abraço, caros ouvintes. Até a próxima edição do programa Lux Esotérica.